Atropelando o poema que nunca mais eu faria. Eita. Ai, a solidão das capitais é um não vou, não vens, não vais. Ela me olhava e não me via. E havia o povo na tarde, de besta se iludia. A moço, o povo, a cidade, realidade tão fria. E a violência da cena atropelando o poema que nunca mais eu faria. Ai, a solidão das capitais é um não vou, não vens, não vais. Ela me olhava e não me via. Ai, a solidão das capitais é um não vou, não vens, não vais, meu povo, não, não se entendia. E...